caminhei longe da tua luz, meu rei. Quantas vezes eu menti, me escondi do teu olhar, mas o teu amor seguiu a me buscar, a me chamar. Mesmo sujo, mesmo fraco, tua graça me encontrou. Mesmo indigno, tão falho, tua mão me levantou. Quantas vezes o Senhor me perdoou, me restaurou, mesmo sem eu merecer, seu amor me alcançou. Obrigado, ó Senhor, pela cruz, pela salvação. Hoje sou um novo ser, vivendo a tua direção. Quantas lágrimas chorei, quantos dias sem valor, mas em meio à escuridão ouvi a voz do Salvador. Quantas portas eu fechei pra tua graça entrar, mas tu esperou com paciência até meu coração se entregar. Não há erro que te afaste, não há culpa que te vença. Tua misericórdia é viva, tua presença é recompensa. Quantas vezes o Senhor me perdoou, me restaurou, mesmo sem eu merecer, seu amor me abraçou. Obrigado, ó Senhor, por nunca desistir de mim. Hoje eu vivo em teu perdão, pra sempre até o fim.